você me olhou. Agora acredita na minha vida. Nunca acreditei em amor à primeira vista. Até você aparecer do nada e arrancar minha cachaça com seu beijo de batom. Até você aparecer do nada e quem diria de meu carro agora até tirei do som. E quem me viu e se hoje não acreditaria. Alô, gato, meu parceiro. Aparecer do nada e quem diria de meu carro agora até tirei meu som. Alô, Tarcísio, meu parceiro. E quem me viu se visse hoje não acreditaria que o cancha da Ciro foi pé estourado. Troquei a noite pelo dia. E quem me viu se visse hoje não acreditaria que o só eu e ela, quem diria que o cachaceiro e o homem de família. Rádio Imagens estourada.